048, desce 190 com aquilo. O 1739 estabilizado no final da 10. O 050 na Star Mare. Star Mare, desce 050 048. Zero, solo os 35, livre direita, 1-2-1-1 no solo. Direita, 1-2-1-1 no Ocean, 6200. Atento, homens trabalhando aí nas proximidades da pista. E aí, visual com esse. Porto 060, via Juliette, portão 03. Juliette, 03, o 4060. Informação Lima 340 para São Paulo, autorização. Olha só um minuto, 3895. Graças, escuta. Está avistando. Qual a gente está avistando já o 739? Sim, sim, livre pouso, bicho no zero, vento 180 graus, 8 nós. Livre pouso, 10, gol no 739. É, na vertical a chuva praticamente cessou, aqui só até a final. Gente, graças. 739. 1-0 até Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme. Decola da 1-0, curva direita, subida da El, após Leda, após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona transponder 5061, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, 340, via Ampuzulu 1-0, Taubaté. Decola da 10, curva direita, Natael, Leda Mótiva. 208, o controle de saída, 5061, transponda para 3895. Correto, portão 2, chame pronto, está 3895. No 2, chamaremos pronto, 3895. Autorizado, Lema, Tri Azul, 207. Sete, dois, nove, solo, aos 40, direito, 211 no solo. 211 no solo. Solo Salvador, muito bom dia, gol 1739. 1-2-1-1, por favor. Solo, gol 1739. Bom dia, 739, táxi via Alfa e Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04. 7 clear for takeoff, wind is 190 degrees, 4 knots. Desça para 2000 pés, autorizado no final LS, reporte localizador estabilizado. 2000 pés, autorizado no final LS, Bonnet 40, call 120 decimal 8. 1208, good day, support 207. Salvador approach control, Azul 4207, passing 1100 feet. Azul 4207, radar contact from departure, decline maintain level 340, dial departure. Climb and maintain flight level 340, dial departure, Azul 4207. Azul 5048, desce para 2000 pés, livre LS, reporte estabilizado. Aliança Novembro, você já ingressou na Terminal Ideal, chame na frequência 1201 agora. Autorizado final 5048 da Azul. 0048, autorizado final ILS XUI, agora torre 1895 com bombo. 1895, 5048, obrigado. Torres, Salvador, bom dia, Azul 5048, aproximação final, pista na terra. Gente, continua a aproximação, vai autorização de pouso. Continua. Azul 48, Azul 4207, contact Recife Center, frequency 130, small 25. Number 133, small 25, Recife Center. Sim, amanhã. 133, small 25, Azul 4207. Já aguardou de forma livre pouso, vento 180 graus, meia dúzia abaixo, estão olhando. Livre o pouso, 1-0, ciente. 5048 azul. Tiro 048, solo 50, direita, 1219 no solo, atento homens trabalhando na atrás da pista. Direita 219, tinge 25048. 211, ok? Direita 211. 211, 5048. Salvador, bom dia, Azul 5048, Azul 5048, Alfa Kilo, Pátio 3, prevista 05 Lima do Pátio 3, atento ao balizador. Ok, Alfa Kilo para o Pátio 3, prevista posição 5 Lima, TIM 5048. Pátio 3 para ingresso no parque principal da Foco Fox. Atriz 895 na escuta? Tá, na escuta, 395. Continua de aguardar um minuto para iniciar o pushback? Ah, sim, 395. Graças, 395. Após a passagem de retaguarda do Embraer 145. Da Polícia Federal, após estar livre inicial o pushback, chame para um táxi. Tem uma questão autorizando após o Federal. Tá, Papa Fox autorizado, cruzamento parte principal, segunda direita via Índia, Alfa. Quando esperou no zero, torre 1 no 8, decimal 95, o altímetro no 0 no 4. Tem um bom voo e bom dia. Ai. Dia Azul 4076, aciona identificação, chegada à mar e vai descer até o nível de voo 050, ajuste ao altímetro no 014. Autorizado decolagem, Delta Papa Fox, vento 180 graus, 109. Decolagem, Delta Papa Fox. Delta Papa Fox, decola 55, controle 208. 208, boa. Controle Salvador, bom dia, o Papa Romeu, Delta Papa Fox, na Dael, Leta e Dev. Bom dia, Papa Romeu, Delta Papa Fox. Vamos para o radar na decolagem, está livre a ascensão para o nível de voo 360, saída Dael. Livre ascensão 360, Papa Fox. Bom dia, Papa Tango Lima, seu hotel, acione identificação. Star Aman, vê se manter o nível de voo 060. Prossiga. Quer saber qual seria o pátio? 13h40, Galeão, só pessoas a bordo? 179 a bordo. Piado 79, direita Indy Alpha, com temperatura 1 no 8, decimal 95, altímetro no 014, então vovô e bom dia, 3295. No 014, processamento do seu plano de voo, Alpha Delta Fox. Motel Céu, Salvador? Eu quero saber qual o pátio de passageiro, é isso? É o pátio 3. Controle de Salvador, gol no 455, boa tarde, 5170. Boa tarde, gol no 455, aciona identificação, vai manter a Star Mari, descer até o nível de voo 060, ou no 014 o ajuste. Até o 060, gol no 455. Alfa Delta Fox, acione o código 5071, 5071. Destino é Vitória da Conquista. Eita, autorizado voar direto, Conquista, ascensão, nível de voo no 00, Alfa Delta Fox. Recebeu autorização, Galeão, 360. Romeu, Romeu, Oscar Bravo, prossiga. Oscar Bravo, mantenha-se em condições visuais, vai manter qual a altitude até o destino? Vai manter 500 pés de corredor oeste. 500 pés de litoral norte de Salvador, 500 pés na escuta do controle. Romeu, Oscar Bravo. Bravo. Teste até Moussa. Saída da El, Leda, decolando 0 pelo direito, transponder 5074, controle 1208, Oxa 62 no 3. Oxa 62 no 3, portão 11, chame pronto, pushback. Portão 11, chame pronto, pushback, treinamento Oxa 62 no 3. E as condições de voar, Duna? Duna, 2 mil pés, azul 4076, altímetro em Salvador, no 0, no 4. 455, autorizado descida até 3 mil pés, ajuste no 0 no 4, livre da restrição de altitude em Itap. 3.014, está livre da restrição em Itap. Vou no 455, pode voar, Itap, está presente? Somente mantenha para o Edmário, vou no 455. Está bravo quando possível ser chamado de pouso. Entrevista para Guarulhos. Que é da El Leda, que é da El Leda, Mótila. Obrigado, da El Leda, Mótila. E aguarde, dá sua passa pro trote. O Lima até o hotel desse, mantenha 4 mil pés de ajuste no 0 no 4. Hermia 356, boa tarde, senhor identificação via chegada Mari. Desse mantenha nível 050, ajuste no 0 no 4, reduza 2509. Redução 2509, 0 decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Nelson Bravo, a localidade de destino está afastada a quantas milhas de Salvador? Tem condições de informar? Salvador, ground goal 1556 to Cotri Galeão. Papá Romeu, Romeu, você está bravo na escuta do controle de Salvador? Na escuta, senhora, fica 30 milhas fora. Gente, então, curve agora à esquerda na proa 070 para ligar o setor de decolagem. É, bravo. Station Lima, possível. 556, eu do Galeão, pode levar o 360. Vai a direct to Irumi, India Romeo Uniform Mike in Irumi, then up on November 857 until Mosul, Mike Oscar Lima, Sierra Uniform Mosul, then after according to plan routes, departure from 110, after departure turn right, dial departure, Leda, then direct Irumi, scope 5062 and control departure frequency 120.80. Procedimento ILS que se revista no zero, informe estabilizado. Autorizado 6, para trás autorizado, 405. Contact 5062 and departure control 120 the following. Go 1556. Back to RFC 1004. Comrade pushing inside. Salvador, muito boa tarde. Eu passarei do 2262, paciente da Lima, autorização um pouquinho. Para condições, vou em Leda. Leda, ciente, direto Leda então. Alguém, motorização, vitória da conquista. 1 minuto, 262. Quadro 55, sua velocidade indicada. Tá, com 2409, zona 455. Hotel, hotel, sua velocidade indicada. Para 2009, número 3, para pouso Lima, hotel, hotel. Salvador, 3216, sem identificação via chegada à margem, desde mantém nível 060. 6356, reduza para 2209, desde mantém nível 050. O TAN 3895 da presente poderia atender? Minha saída aguarda, TAN 3895. Sente, aguardando. 455, desse mantenha 2000 pés, aguarde autorização para final do procedimento. 2000 aguardando autorização final, 455. A 962, bom dia, senhora identificação via chegada Mari, esse mantém a nível de voo 070. 070, boa 962, via Mari. Estabilizado o ILS, visual com campo, voz 40. O quadro 076, torre 118, decimal 95. 1895, seu voo trabalho. Obrigado, bom dia. Então, bom dia, Lefa, o Flor. O plur direto conquista, decola dono zero com curva direita no perfil da arbor, frontal elefa, 5066 e 1208, passaria 2262. 2262, baixa 3, chame pronto, puxa o back. Sem chama lá. 3895, vou entender. Atendida presente, 3895. Grato. 455, está efetuando de mim. São 455, está efetuando aqui. Já está com 356, desse mantenha 4 mil pés. 4 mil pés, continua justo? Justo no 0 no 4. Está 076, ciente, livre pouso, pistão 0, vento 1, 80 graus, 8 nós. Pouso, pistão 0, acertou com 3216, reautorizado nível de voo 050. Tango Lima, hotel, hotel, desse mantenha 2 mil pés, autorizado final no procedimento ILS X-ray da pista 1-0. 2 mil pés, ILS X-ray da 1-0, Lima, hotel. ILS dá 1-0, gol 1-4, 5-5. Corre 1-8, decimal 9-5. 1895, bom dia, Golno 4, 55. Salvador, Golno 455, boa tarde. Informe para Sancheno, avistando, 455. Vamos lá, Golno 455. Que vai manter na aproximação final? Estamos para informação em sequenciamento. Qual a velocidade que mantém na direita? Tem onda que quiser no final de Mateo até. Água direto Mateo. Decola da 1-0, curva esquerda. Subida Puca, Jamo, Caju. Aciona 5-1-1-2. Controle 1-2-0, decimal 8. 350 para o Zulu 197, horário direto, Maceió 10, esquerda, Puca, Jamo, Caju, 5112, transponder 208, patrão. Correto, 864, portão 7, chame pronto, pushback. Tá, obrigado. É 356, e redução para aproximação final. O tráfego que precede na aproximação... para 2 horas a 1-0 milhas. Tá, tá, agora sim, avistou a 1500 pés. Ok, se a gente já vai com o nosso intruso. Guardando. Azul 4076, solo 08, liga direita, 121, 1 solo. 121, 1 liga direita, o azul 4076. As instruções. Abrou de bom, aguardando instruções e nós estamos de informação Lima. Controle Lima Hotel, está estabilizado em LSX aí da 1-0. Visual do campo. Hotel Hotel, completa o final do procedimento, torre 1-1-8, decimal 95. 3295, Lima Hotel Hotel. Hermia 356, desse mantenha 3 mil pés, aguardando o último vetor para o localizador. Tem aguardado, né? Copa Tranquilo, Mateo Hotel. Lima Hotel, informe no externo, Hotel. Tá no externo, Mateo Hotel. 356 para o localizador, curve à direita, na proa 055, em descida para 2000 pés, informe estabilizado. Proa 055, 2000 pés, o portal é estabilizado, né, 356. Na 3296, desse mantenha 3000 pés, ajuste no 04, reduza para 2001. 3895, motivo da restrição é devido a tráfego. Agora 12 horas, 2, 2 milhas com rumo oposto, mantendo o nível de voo 1-9-0. Luna Zona 35, contato radar 5, 9 milhas nordeste de Salvador, para a chegada Bonfim, foi Bonfim, nível de voo 1-4-0, informe quando pronto para descer. Ok, mantendo a flor de Bonfim e 1-4-0, chamando para descer da Zona 91-35. 962, desse mantenha 4 mil pés. 4.962. E Juliette Romeu, aguarde. 3216, vetor radar para sequenciamento. Porque a esquerda na proa 015, tem como limite. Ok, esquerda 095, limite localizador 132 no meio. Seu solo ao sumo 3, chama 121 no solo, no Golno 455. Pois não, não, obrigado. Tráfego anteriormente informado, vai ser autorizada a extensão. Papapá Alfa Delta Foxtrot, serviço radar encerrado a 50 milhas. sudoeste de Salvador, frequência livre para autocoordenação. Coordenação, 3216 para o localizador, curva direita para o 060, desce mantenha 2000 pés, informe estabilizado. Direita 060, desce 2000 pés, a portaria estabilizada para 3216. Do 2773, acione identificação, voe Mari, chegada Mari, aguarde novas instruções. Estabilizado, Sané, 6356. 6356, torre 198, decimal 95. 295, grato. Oi, Salvador, boa, Sané, 6356, estabilizado. Completa a curva à direita para o 075. Direita 070, 33, 1. Ativo 3895, tráfego superado, suba sem restrições para nível de voo 340. E chame o centro Recife em 133, decimal 25. Juliette, vamos ver o prossiga. Mike Juliette Romeu. Locado 0, 962, reduza para 2009, nós desse mantenha 3 no pé. 3, eu reduzindo o 9, ela. Azul 2773, contato radar 56 milhas sudoeste de Salvador. Voe pro de TAP. TAP intercepta a chegada, autorizado descida até o nível de voo 050. Confirma a informação foi suportada pro Azul 2773. 2773, contato radar 55 milhas sudoeste de Salvador. Voe ITAP. ITAP intercepta a chegada, autorizado descida até o nível de voo 050. Ok. Autorizado para o ajustar. 962, vetor radar para sequenciamento, mantenha presente proa limite ao localizador. Reduza para 1909. Ok, mantendo a proa, localizador reduzindo o 902. Vamos aguardar o presidente do para o táxi, o passarelo 2262 está com 47 no POB, 4,30 de autonomia alterna Salvador. Estou na borda, 2262? 47, 47. É 356. Pois a passagem do banco 737 da Gol, vai ingressar no portão 05. Vai reportar para ingresso, parte principal. Estão confirmando, aguardo o colega da Gol e reporta para o ingresso principal? Sim, para o cruzamento, parque principal, 2262. Excelente. Pushback, gestora aberta. 6213, no portão 11, está livre, chame táxi. Liga para o telefone para o táxi. Questão 6213, se considere, mantenha a posição. Mantenha a posição, sim. Primeiro estimado para o 6213, fala. Mais 2 minutos. Certo. Boa noite, 64, se tiver questionamento. Guarda autorização, 264, 2 minutos. Guarda. Nível de voo 050, o ajuste em Salvador 1-0 no 4. Informe para o controle ao término do destino. Ok, curvando à direita para o 270, para o 140, 150 autorizado. E chamaremos o nível dos destinos da do ano. Autorizado, descendo até o nível de voo 050. Positivo, autorizado para o nível 050, azul 9135. Na direita, ingressando parte principal via Indy Alpha, ponto espera 10, torre 18, decimal 95, altímetro 10, 14, então bom voo 2262. Excelente, ingressando segunda direita, quando a ponte espera 1895, 1014, grato. E Motel Hotel vai prosseguir então, pátio 4. E após a passagem do CR da Passaredo, à sua esquerda, prossiga via Juliette, cruzando o pátio principal, reposte na Taxway Lima para prosseguir o Lima Hotel Hotel. Antes será coordenado, Lima Hotel Hotel, reposte na Lima. Salvador, no 02, não? Está sendo a Lima, conseguiu nossa autorização para Guarulhos, 328. Será coordenada, Guarda 5021. Fala 356 via Alfa, coordenada da Juliette, para redação. Alfa, antes da Juliette. 556. Fire clear, go 556, I go back. Estou a 960, prensa 3216. 7-3-2-1-6, livre pouso, 180 graus, 149. Livre pouso, 180 com 1-4. Estimativo, através da direita com 1-4 nós. Ok, está 3216. Obrigado, até mais. Boa tarde, bom 962 final. Gente, o 962 informa me avistando. Vamos lá. Então, em Salvador, passaria 2262, está no ponto de espera de visual com o tráfego no final. Gente, mantém a posição, tem outro tráfego na sequência. Gente. Controla o táxi, 6203. Canal 6356, Juliette, portão 62, agilizando. Lex 12, agilizando. 2773, desça via para 2000 pés, ajuste no 014. Descendo via, para 2000, ajuste no 014. Pesado pelo azul 91135, em descida para 4 mil pés. Ajuste 1014. Prode pelo 1014 para 4 mil pés, azul 91135. Ah, bom dia. Como Salvador, bom dia, tá 3216, viu? Dia 3216, via Alfa, guardando antes da Juliette. Alfa, guardando da Juliette, 3216. Noite 64, 1978 a bordo, 2 e 15 Natal. Está com pessoas a bordo, noite 64? 1978. Noite 64, parte via parte principal, Índia e Alfa. Quando espera a torre no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 4, bom voo, bom dia. Parte de Alfa, 1014, 895, bom dia. Bom dia, Juliette Charles Zulu, gol local Salvador Salvador, confirma até quantas milhas se afasta. Torre, setor sul, vai prosseguir corredor forte. Salvador, ground, go 1556, Contact clearance 170 on board for under 3 hours and 20 minutes, alternate Campinas. Indian Alpha, holding point 110, contact tower 118.95, alternate side 1014. Trip and good day. Go 1556. Tower 18 decimal 95, go 16 for 556. Salvador para táxi, Oceanário 62, 3, Takuno 49 a bordo, 3 horas e 50, estou no meio, Oceanário Guarulhos. Táxi via parte principal, reporte através do portão 62 para prosseguir o 62 no 3. Portão através da 62, 6213. Dorsal Airgun 556, ready. Roger, maintain position. 5021 no Copa Guarulhos. Essa é a Juliette, tá? 32 no meio. 2773, autorizado final do procedimento ILS, seguida por 5021. Azul 2773, autorizado ILS, X-ray da Pistão Rosero. Operação sem instrumento no momento, ok? Melhoria assim que melhorar o tempo, informarei o novo estimado de Juliette Alves do lado. Escuta guardando 2067, preparada é o Leda Motiva, é o número 2 para a Copa. Aproximado 62, 63. 62-13 vai dar passagem a repouso da TAM. Está ingressando agora na Juliette, vai prosseguir portão 4. Após prossiga via pátio Índia, ponte espera torre no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 4, bom voo, 6213. Pode estar prossegue, 295, no ponto espera da torre, 6213, graças. 3216, Juliette, portão 04. Juliette, 04, 3216. Salvador, bola 962, pronto, bom. Boa, 962 via Alfa, reportência da Juliette, para ingresso. Gol 55000, autorizado, né, Mateus 0. Line up and wait, 1556. Line up and wait. Na escuta do controle Salvador, a torre informa chuva moderada sobre o campo, teto de 800 pés, visibilidade de 4 mil metros. Gente, o azul 2777. Controle Salvador, a passaria do 2262, na sua escuta. Tareza 2262, boa tarde. Contato radar, clima tem nível de voo 180 sem restrições. 180 sem restrições, o 2262. Ok, o sonar, pronto. Azul 5021, Guarulhos, aprovado 320. Via peso Luno 0 até Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme. Decolada 10, curva direita, subida da El, após Leda e após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5122, controle 120, decimal 8. 2773. Sou 9135, copiou informação de chuva moderada sobre o campo? Positivo, 9135. A nossa sequência, Paposa, número 2? Sim. 2773, continua a aproximação, guarda a visão de curso. Juliette, visual com avião, 962, a gol. 962, após o avião que ingressa Juliette, portão 07. Juliette 07, 962. Gol 2067, Copa Guarulhos. Gol 1556, maintain runway heading after takeoff until 4000 feet. We have traffic to right side on another departure, it's passing 3000 now. Clear for takeoff, the wind is 180 degrees on 0 knots. Roger, clear, runway heading until 4000 feet, 1556. Queria fazer cá. Pronto, pushback 2067. Tente manter a posição. Mantenha uma desnação. Direto de Alves e Luan, solo? A informação agora atualizada é novembro. Aí deu uma piorada mais distante agora no teto, em torno de 800 pés. Chuva moderada e a visibilidade em torno de 4 mil metros, ok? Sinal agora. Deixamos o teto em torno de 600 pés. Sim, reportaremos avisando azul 2773. Tem que considerar o teto estimado pelas aeronaves, direto de Alves Lu. Aguarde alguns instantes aí, caso melhore o tempo, ok? Será chamado assim que possível. Dá uma olhada, azul 4,000, call 1556. Okay, call control 1208, Bonnet 231. 1208, 1556. 1864, autorizado, lembra, T? Lima, T1864. Departure, 1556. 1556, climb and maintain level 360, dial departure. Okay, dial departure, climb 360, request direct. Irumi. Fly direct to Lida intersection. Direct Lida, go 155. Vitória, Bravo, Victor Papa. Dial Lida, then Bidev. Bravo, India, Delta, Echo, Vitor, Bidev. Dial Lida, Bidev, Center. Solo, o azul 5021, não foi acionado 3. A livre 5021, não chama táxi. Traço. Flight final e LS Taxi-Rei, chame a torre 1895, azul 9135. Chamaremos estabilizado e 11895, confirme com a torre? Confirmo, 1895. Obrigado, azul 9135. Confirmado, está autorizado para azul 5021, sal. Confirmo, portão 3 está livre, chame táxi. Obrigado. A gente continua a aproximação em forma avistando. A última aeronave avistou todos os 600 pés, mas as condições melhoraram um pouco. Tá bom, obrigado. Informaremos avistar. Confirme o vento, por gentileza. 1,80 graus, 8 nós. Gente, obrigado. 1,864, livre decolagem. 1,80 graus, 8 nós. Livre decolagem, 864. Observador, original 6203.0910, pronto. Observador, Xenar, 6213. 6213, onde espera manter a posição? Manter a posição, 6213. São 05 Romeu, fica atento ao balizador, NPAT 3. 05 Romeu, ciente, 2773. Bom dia. Bom dia. Prato Azul, formação em curso a November, operações e instrumentos no momento. Aguarde copo. Olha, repouso, pista 10, azul 9135. Boa noite, 64, pode chamar o controle? Estimativo, sua decolagem foi os 34-1208. 208. Sou em Salvador, bom dia, voo 1864, passa 13.800 para 350 na PUCA. 64, contato radar, suba ao nível 350, vigilante. 350, voo 1864, pode voar. Jama da presente? Jama autorizado, 1864. Jama 864. Eita Índia, nós esperamos no 0, torre 18, decimal 95, altímetro no 0, no 4, então bom voo 5021. Ok, no 0 no 4 agora, ponte espera pelo ano 895 no 5029. Agora autorizado, né, Mantena? 213. Ali Mantena, no 0, 213. No 35, solo 34, pelo direito, 211 no solo. Direito, 211 no grato 2, 9. Via Alfa, quilo, faixa 3. Faixa 3, ainda não tem a confirmação da posição, mas fica atento ao balizador no faixa 3. É 213, autorizado, decolagem, vento 1, 80 graus, 8 9. Ele decolagem 9, 0, 6, 213.